Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, sejam bem-vindos ao Antena Web Informação. A taxa de desemprego em Portugal é de 16,3% em outubro. Já são quase 800 mil pessoas desempregadas em Portugal. A taxa de desemprego é a terceira mais alta da zona euro. Só a Grécia e a Espanha têm taxas de desemprego superiores a Portugal. Os pensionistas que ganham acima dos 1.350 euros vão perder 1.550 euros por ano a partir de 2013. Só neste setor o governo vai conseguir arrecadar 421 milhões de euros. Este é o resultado da aplicação da taxa de solidariedade de 3,5% e superior, à medida que o escalão vai aumentando até ao máximo de 40% para os reformados com pensões superiores a 7 mil euros. O Ministro da Solidariedade e Segurança Social lembra que a redução das reformas mais altas estava prevista no memorando da Troika. Pedro Mota Soares salienta que 2% da população reformada terá uma diminuição nas reformas, mas reforça que para 40% dos reformados as pensões vão aumentar. Este fim de semana decorre a campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome. A presidente da instituição social, Isabel Jonet, está confiante que, apesar da crise, os portugueses serão solidários e a campanha não sofrerá quebras. O Banco Alimentar contra a Fome apoia diariamente 370 mil pessoas. Hoje foi dia do primeiro nevão em Portugal. Na Serra de Montemuro, em Viseu, alguns carros ligeiros e caminhões ficaram presos devido à neve, que apesar de não ser muita, foi suficiente para cortar a estrada. O distrito de Vila Real também foi afetado, principalmente na zona de Montalegre. A circulação não foi afetada, mas os limpa-neves não têm descanso desde a noite de quinta-feira. A zona euro recusou dar a Portugal e à Irlanda as mesmas condições que deu à Grécia. Na próxima segunda-feira, em Bruxelas, a questão da aplicação das mesmas medidas da Grécia a Portugal vai ser debatida pelos ministros das Finanças dos Estados-membros da União Europeia. Mas Portugal arrisca-se a entrar em desacordo com os membros do Eurogrupo, que não pretendem satisfazer as exigências portuguesas. Para os responsáveis do Eurogrupo, a Grécia é um caso único que exige medidas específicas. O Estado vai arrecadar 1.400 milhões de euros em privatizações até ao final de 2013. Desde 1995, com a venda a estrangeiros de empresas portuguesas, o Estado já conseguiu 27 mil milhões de euros. Agora, entre 2012 e 2013, com as vendas da TAP, ANA e Estaleiros de Viana, o Estado espera conseguir embolsar mais 1.400 milhões de euros. O ministro da Educação disse que o governo não vai introduzir taxas no ensino secundário. Nunca foi posta em causa a gratuitidade do ensino obrigatório. Palavras do próprio ministro Nuno Crato. No entanto, o próprio primeiro-ministro, em entrevista à RTP, admitiu essa hipótese, que imediatamente levantou críticas e protestos da oposição parlamentar, dos sindicatos dos professores e até de alguns constitucionalistas. Começou esta sexta-feira, em Almada, o Congresso do Partido Comunista Português, onde Jerónimo de Sousa será reeleito como secretário-geral do partido. No discurso de abertura, Jerónimo de Sousa reforçou que o PCP quer a queda deste governo para colocar em seu lugar um governo de esquerda, onde o PCP seja a principal força política. Jerónimo de Sousa disse que Portugal precisa de um governo virado para as pessoas. O Congresso termina no domingo. A ONU aceitou a Palestina como Estado observador da instituição. Com 138 votos a favor, 9 contra e 41 abstenções, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou ontem a Palestina como Estado observador desta entidade. Estados Unidos e Israel foram dois dos países que votaram contra, enquanto que a China, a Rússia, a Turquia e o Brasil, todos economias emergentes, votaram a favor. A Palestina pode agora ingressar noutros órgãos da ONU, como o Tribunal Penal Internacional. O Egito e a Jordânia já comentaram a subida da Palestina a Estado Observador da ONU e pedem que a comunidade internacional continue a fazer os esforços necessários para alcançar a paz entre Israel e Palestina. A Assembleia Constituinte do Egito aprovou ontem a minuta da Carta Magna, uma nova Constituição que será agora apresentada ao presidente Mohamed Morsi e depois referendada. No Brasil, depois de duas noites tranquilas na capital do estado de São Paulo e na zona conhecida por Grande São Paulo, a madrugada desta sexta-feira teve 9 mortes e 3 feridos. entre as 19h30 de quinta-feira e a 1h30 desta madrugada. Só nos últimos 15 dias, segundo o jornal brasileiro Estado de São Paulo, 91 pessoas morreram e 82 ficaram feridas na região metropolitana de São Paulo. Porto e Braga abrem esta noite a ronda de jogos dos oitavos de final da Taça de Portugal. Ainda não passou uma semana desde que os dois clubes grandes do Norte se encontraram para o campeonato, num jogo que o Porto venceu por 2-0, mesmo nos minutos finais. O Braga está a atravessar um período difícil, com derrotas e a saída das competições europeias, e a derrota de hoje com o Porto, se acontecer, poderá fragilizar a posição do treinador dos Minhotos, José Peseiro. Foi mais um Antena Web Informação. Até segunda-feira. Boa noite.